38 Campinas, 1330, copiado. Gol no 755, tem táxi aprovado via Índia e Alfa. Ajuste no 011. Quanto de espera pista no 0, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Tem um bom voo, gol no 755. Obrigado, Índia, Alfa, 8 meia dúzia, quando vem. Alô, Salvador, gol no 925, portão 3 para o Multiplex. O portão 3 tem aprovado, senhor. Curso acionamento, chame táxi no 925. Autoridade é um para o táxi no 925. Okay, so you're clear for start in the position. Stand by for pushback. Roger. Sumo 050, Juliette Quebec. Acordaremos, Tiago. Tá 3217 decolado aos 46, chame agora o controle 119 decimal 8. Boa tarde. Controle, boa tarde, TAM 3217, perfil da Gole. 217, Gole igual 11 a 360, vigilância, 3217. 360, 3217. Servidor 366, visual com a pista da 3567. Complete final, chame torre 1 no 8, decimal 6, 3567. 1 no 8, decimal 6, da 3567. Vitor Mike Quebec, prossiga. 3 de Valença, passou o Caixa Fé, voltei 107, passou 03, a bordo, 03. Atenção, condições visuais, Vitor Mike Quebec, reporte Veracruz. Veracruz. 1755, autorizado decolar destino 0, vento 120 graus, 089. Decolagem autorizada, 1-0, boa noite. Yonza 6321, standing by for pushback. I copy that, sir. Stand by. Jetman 720 autorizado, final pista no 0 sem glide. Prisão final, web 6720. A 3567 continue a aproximação, primeiros 90 metros, pista 10 praticável, ajuste 0-1-1, reporte marcador externo. 1-0-1-1, passou Serra, vírgula 372, a 3567. Hotel direita, 1-0, 1011 ajustado, chama no ponto de espera, 1862, gol no 925. Avianca 6321, you clear for pushback, call me ready for taxi. 6321, clear for push. Tá 3567, autorizado o pouso, pista 1-0, com vento 1-0 graus, 0-6-2-9. Autorizado o pouso, tá 3567. Gol no 755, decolado 850, deixando agora o controle em 1.9.8. 19.8, Golo 9, 755, boa tarde. 2, Salvador, boa tarde. Golo 9, 25.0 no 0, pronto. Maurício, boa tarde. Gol 6720, mantém a posição. Bola 2.700 na Gole. Objetivo 720, complete final, chame turno no 8 decimal 6. 8.6, obrigado, 6720. O Gol 1755 sobre o 360, vigilância radar. 360, Gol 1755. Whisky Golf Oscar desce para 2.500 pés, o ajuste no 011, reporte na final da RNAV. 72.500 no 011, reporte na final da RNAV, o Golf Oscar. Paciente, a sua escuta 6720. Reporte passando de Serra Vitor 372. 6720 está fazendo, completando o ILS em glide. Autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Alinhei e mantém 1-0, Gol 9. Comandão 28, para o cruzamento visual para o Coronel 7, passando aqui. Solo ao 5-2, libere a direita agilizando, solo 1-2-1 decimal 9. Vai liberar a direita, 1-2-1 decimal 9, 3-5-6-7. 325. 6720 está passando externo agora? Passou agora sim, abre baixo checado. 217 chama Recife 1288. Centro Recife 1288, está 3217, boa tarde. Boa tarde. Durando a pista. Gente, 3567, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette, ó. Alfa, vai informar para ingresso na Juliette, na 3567. No corredor visual, no 1500 pés. Afirmativo, pela. Para o táxi do Gol 1077, POB 60, Alcena, Campinas, com 4 horas e 10. 0-0, Juliette Quebec. Pelo. 0079. E vem para o 1-0, obrigado, 6720. Tem um bom voo, Gol no 077. Autorizado via PAT Juliette Alfa, com 0-0-0, grato, boa tarde, 0077. Paulo Salvador, 1399, centro da informação, Whisky, 380, São Paulo, Congonhas. 38, será coordenado, senhor, provável gole, de gole transição Gonza, informação Whisky correta, aguarde coordenação. Gole Gonza, assim que for autorização. Controle o gol no 612, boa tarde, centro da Whisky. Aguarde. O que é o cruzamento do Condor 22? Condor 22, negativo. A torre de controle mandou o senhor esperar um pouco até o próximo pouso, senhor. Pode informar se o Condor vai encontrar o táxi pela vista? O Condor 22, agora liberado o cruzamento, senhor. Taxi via Delta, Alfa, deu ponto de espera pistola 0, ajuste na 0 no 1. Quando espera pistando 0, torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. Tem um bom voo, Condor 22. Grato, estamos revisando aqui o cruzamento. Estamos na Delta Alfa, ponto de espera 118, decimal 6 dúzia, obrigado. Cellular Ground, in Yankee 6321 taxi. Olá, Salvador, boa tarde, MG 7720, livrou para o táxi. Boa tarde, 7720, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, 7720. Paulo, gol no 077, você segue ou tem passar por vai dar para fazer isso também? O gol no 077, eu tenho autorizado o teu ponto de espera, texto no zero, senhor. Afirmativo, está bem dúvida e perguntando. Obrigado, gol no 077. Salvador Ground, Avianca 6321, taxi. 6321, confirm people on board, Endurance and alternate airdrome. Okay, we have 134 persons on board. We had 3 hours, and the alternate is Sierra Bravo Charlie Fox. Copy that, Ibianca 6321. You're cleared to holding point for New Zero's number 2 by India and Alpha QNH101. At holding point, contact tower 118.6. Have a good flight, Ibianca 6321. 6 Ibianca 6321, good day. Alpha, I'm going to put it at 3567. 3567, autorizado ingresso, portão 6 Dúzia, senhor. 6 Dúzia, 3567. Torre Salvador, boa tarde, número 077, nos pontos de espera da DEC. Gol no 077, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 100 graus, 059. Autorizado a decolar, gol no 077. E a possibilidade do vetor Macbeth voar rotatória? Aguarde, eu acho que a torre 18.6. 18.6, você ouça. Oscar está na final da 1-0, se autorizado, cancela, ingressa na base pela direita da 1-7. Gente, plano cancelado 857, reporte girando base pela direita, pista 1-7, o vento 140 graus, 06. Vai reportar o Golf Oscar. Italiano vai limpar a decolagem da 1-0, gol no 077. Gol no 399, pronto para cópia. Primativo, pronto para cópia. Gol no 399, Salvador para Sierra Bravo, Sierra Papá. Nível de voo 380 autorizado, Aprovisque 58. Decolagem da pista no zero com curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.6. Aciona 5002, gol no 399. Estamos autorizados para São Paulo, 380-358, Gole Gonza, decola da 10, curva direita, 19.8 controle, 18.6 torre, confirmando, é 5002 o transponder? 5002, cotejamento correto, Gol no 399. No portão 02, chame pronto para o pushback acionamento. 02, chamará pronto para posicionar, Gol no 399. Aguarde, 8002. Está descendo para 4.000 na prova de Pelotas. Tower Avianca 6321 holding short, runway 10. Avianca 6321, clear line up and maintain runway 10. Line up, maintain runway 10, Avianca 6321. 240 nessa proa 15 milhas, se falhar esquerda, Serra Vitor 366. Gente, para botar um whisky Golf Oscar, fica a reposta final, pista no 7. Para a final, Golf Oscar. O gol 1077, decolado ao 9, chame agora o controle 19.8. Entendeu, 19.8, gol 1077. Recife 1-2-8-8, 1-3-3-2-5. Controle, boa tarde, Gol 1077. 077-340 Del Blais. 1-340 localizado, Gol 1077. Final no 7, o isso, você acha? O Babatango, o senhor está tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, o vento 100 graus, 0612 nós, chega trem. Babatá travado, pouso autorizado 17, ok? Esse é o Papá Romeu, o isso, você acha? Torre Mike Quebec, voo da presente rotatória, chame a torre 118612. 18,6, grato. Avianca, 6821, clear for takeoff runway 10, wind 100 degrees, 06 knots. Clear for takeoff, Avianca, 6321. Alô, boa tarde, Vitor Mike Quebec. Papatango, Vitor Mike Quebec, reporte final de 3 milhas, pista 17. Fechamos a final 3 milhas da pista 17. Salvador, boa tarde, Condor 22, ponto de espera da 104. Condor 22, autorizado a alinhar e manter pista 10. Autorizado a alinhar e manter, Condor 0, Condor. Guardião 06, prossiga. 002, voe Serra Vitor 366, reduza a velocidade para 200 nós, desça 2.500, 1.011, autorizado FNR9. Ok, já estamos reduzidos, 366, descendo 2.500. De realizar o táxi a baixa altura, sem interferir com o mesmo? Táxi via pista, agilizando na medida do possível, guardião 06. O Papatango, isso, Golf Oscar no solo ao 02, libere a direita, só uma, libere a direita ao estacionar a frequência livre. Tá certo, eu consegui o 5, você já sabe o gráfico, tá? Guardião 06, reporte para ingresso na pista 17. Escolha de parte, o fito transition, clear 360. Clear 360, Bianca, 6321. 2, continue na aproximação, informe traço pequeno poste em aproximação, pista 17. Reporte passando, reporte a uma milha do marcador externo. Foi, fala. Condor 22, autorizado a decolar pista no 0, vento 100 graus, 0612 de nós. Autorizado iniciado, Condor. Está pronto para iniciar lançamento, Juliette Quebec, pelo. Já me descido aquilo. Pelo. Vitor Mike Quebec, reposta sua distância da cabeceira. Agora 4 milhas e meia. Tá visual com o Boeing da Gol Nacional, pista no zero? Afirmativo, tá visual com o mesmo. Gente, Gol 1612, reporte passando o marcador externo. Já passou o Gol 1612. Gente, o Gol 1612, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 079. Zero, primeiros 90 metros, pista no 0 fechado. Gente, o número 2 livre, pouso na 10. Papatango Vitor Mike Quebec, tem condições de se enquadrar como o número 2 para assim de evitar conflito com o Gol? Ativa, agora está com 2 mil e meia. Se autorizar, para sair a aproximação visual com a aeronave aí. Ok, Gente, faça um 360 agora pela esquerda, reporte interceptando o sinal, né? Pistão no 7. Ótimo, tá interceptando 360. Correu, guardião 0-0, pode pegar uma 7. Gente, o gol 1 no meio, 1 no 2. Informa o traço pequeno, forte, mantendo o setor norte do aeródromo. Continua a aproximação, o mesmo não interferirá com o corpo. Gente, gol no meio, 2. O condor 22, decolado ao 05, chama o controle 1.9.8. Cenário 8. Controle, Salvador, condor 22. Como o tráfego realizando 360, ele vai reportar sinal pista no 7, mantém a posição agora de instruções. Agora vai manter a posição. Condor 22, prossiga. Está decolado de, da cabeceira no 0 na saída da Elco, transição em Bless. Está passando agora 050, solicita assim que possível direto Bless. Mantenha a saída da Elco, transição Bless, suba 360. Da Elco, Bless, 360. Então 8002. Então 8002, prossiga. Interceptando o RNAVE 10. Gente, reporte passando o serviço 372, então 8002. Bota lá. Primeiro 90 metros, pista no 0. Impraticável, o ajuste no 0 com 1. Sua transição foi entrecortada, mas eu entendi que os primeiros 90 metros estão impraticáveis, é isso? Afirmo, os primeiros 90 metros estão fechados. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Então, 8002. Quebec. Botão Vitor Mike Quebec, avistado, pouso autorizado, pista 17, o vento 080 graus, 0612 de nós. Autorizado, pouso. Gol 1-6, 1-2, solo ao 0-7, libere a direita, chame o solo 1-2-1 no decimal 9. Direito, mais 1-9, graças. 399, push decimamento, portão 2. Já tive táxi, Globo 1-399. Chamará. Paulo Salvador, boa tarde, está 3-1-7-5. 1-7-5, boa tarde, prossiga. Presidente da UIF, coordenação 400, Guarulhos. Amigo? 400. Coordenarei agora de rota, tá 375. Escuta, obrigado. Por um menos dois, livrou, boa tarde. Alguém? Boa tarde. Dois, livrou, boa tarde. Boa tarde, por um menos dois. Tecos em frente, ingresso, tecos em quilo. No pátio 3, tá em frente, quilo, pátio de carga, o reporte na cima do pátio 3 para ingresso do pátio principal. Afirmativo, reporte tá no pátio 3, no 2 para ingresso. Tá, desculpa, meu amigo, por favor, prossegue em frente, segunda esquerda, vai para Juliette, portão agora já tem aqui, portão 5. Então, Juliette 5, gol no mesmo 2. 5-4-5-1-5, vai to copy. Vai, aguarde. Sete, a proa direto da presença, o pátio 3, via cabeceira 1-0. O Vidael, o Transition Coral. Salvador de pátio 119.8, Scott, 5023. Ok, sir, 5-4-5-8-1-5-0-2-11, go 677, departure by way 1-0, right turn, cut 1, dial, departure coral transition. 1-9-8, solo departure, Scott 5023, 5415. Okay, the box correct, and after takeoff, turn right. Report right startup. As we get back, right side. Report one right, push startup, 5415. O número 1-2, o senhor mudou o portão, agora o portão é 8, tá? E continua ingressando pela Juliette, portão 08. Juliette 08, 612. boa tarde, Gol no 395, informação Whisky, passou 190. Gol no 395, autorizado 2000 via Mari, 1011, reporte localizador. 2000, chegada Mari, reporte localizador, 1011, ajuste, 395. Condor 22, chame agora Recife no 288, alternando no 3325. 8002, são 8002, no solo ao 1, libere à direita, solo 2 no 19. Papa Tango Vitor, Mike Quebec, autorizado o cruzamento pistão no 7, reporte pista livre. Quem vai para o Egito, aciona 5013. Autorizado Guarulhos 400, pelo Uber Whisky 50, decola da 10, aproxima direita, da Eldinia 198, controle 50, 13, o transponder, está 3175. O planejamento está correto, chame o estacionamento. Chamaremos 3175. Paulo Salvador, da 8002, Edson 38, boa tarde. 8002, táxi em frente, via Alfa, reporte. E o Alfa Juliette, portão 10, portão 002. Alfa Juliette, portão 10, 002. 2000, ajuste no 011, reporte localizador no 601. Bom, 2000, no 011, reporte localizador no 601. Estamos com 154 a bordo, 4 e 10, alterna o galeão para o táxi. Pegar o outro abuso, galera. 154 a bordo para o Gol 399. Chegou o Gol 399, táxi em frente de Índia, ponto de espera da Bravo, chame Tony 18.62 a bom voo. QNH 10111. Índia 186, 10 no ano, ponto de espera, Gol 1399. Gol 1399, ponto de espera do ano 0, tá? Número 2, tá me escutando? Na escuta, tá. Muda a posição agora, portão 7, certo? Não é mais 10, portão 07, a sua direita agora. Condenar 340, Guardicópio, objeto 6720. 0 guardado.